talvez, quem sabe, um dia. Por uma alameda do zoológico ela também chegará. Ela que também amava os animais entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida. Estelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, luta. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. Sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo. E a mão seja no mínimo a terra. A terra.